Obrigado, Senhor. Obrigado, meu mestre. Pela terra, pela chuva, pelo sol que me aquece. Obrigado por mais um dia de vida, por mais um sonho que se realiza. Pelo canto, pela rima, pela permissão concedida de enxergar o que antes eu não via e entender o que eu não compreendia. É, moleque, tive que andar pelo deserto pra entender, pra ver quem eu era e quem deixei de ser. Aqui quem fala é o mano que preferiu sofrer em pé do que dobrar o joelho pro inimigo, que teve uma visão e entendeu que era necessário passar por tudo isso. Obrigado, Silane, por não me abandonar nos piores momentos. Obrigado, JJ, Digão e Bola, por não permitir que eu enterrasse o meu talento. Sem desafio, sem dificuldade, não existe glória. Sem todo esse sofrimento, que gosto teria a vitória? Por amor, por dinheiro, pelo gueto, pelo rap. De menor, alvos da lei, o que não mata fortalece.